Opa! Agora sim, ao vivo. Alô! Eu sou Conrad Rose e estou de volta com Moqueca de Siri ao vivo. Está acontecendo graças ao grande respaldo da querida Gê Muniz, que fortaleceu com o ferramental, com o afeto, para que esse programa continue existindo. Então, toda quinta, das 8 às 9 da noite, e também no domingo, das 11 ao meio-dia, eu, Sirito, aqui, metendo meus pitacos e apresentando essa experimentação sonora, essa viagem estupefaciente através da música. Começamos com Dominguinhos tocando um choro delicado de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Mandar um salve pra galera do Sagui Hostel aqui no Campeche, Rua da Capela, na sintonia também. Matula nos preparos da quentinha de amanhã, marmitaria em Curitiba. Um beijo, Bernardo, meu filho. Social Hostel em Curitiba, também sintonizado, um lugar libertário. Quem pisar em Curitiba, cola lá. Valeu? Falamos na sequência. Som na caixa. 98.3. Rádio Campeche. Moqueca de Siri.

fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Gal Costa, seu jeitinho de baby hippie. Sacou o meu recado? Estamos apresentando algumas faixas que rolaram quando o Muqueca chegou na Rádio Comunitária Campestre. Muqueca, que é um programa de rádio livre que existe desde 2006 e foi a primeira experiência comunitária do programa. Então, isso faz 2 anos agora e é sempre um imenso prazer estar aqui. Beleza? Nos nossos canais, nas redes sociais, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U, você encontra. Bora lá, toca Gil. Meu quarto, e você de bonezinho caiu de lá, fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Greta Garbo, seu jeitinho de baby hippie. Sacou o meu recado? Sacou o meu recado? Sacou meu recado? Eu sou a mamá. Amarração do amor. Pode se tratar de um erro. Orquestra Friorenta, Curitiba. Amarração do Amor. Beijo, Melina, toda a galera. Valeu. Essa música não tem no Spotify. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Falou, Adnê. Agora, Janaína Pereira, querida amiga. Dança, eu vou

maribondo vindo peneira na asa. Pra entrar em nossa casa chega a chuva no sertão, né? Mata a fome da mulher e nosso fio. Dança coco e assa milho na fogueira de São João. Setembro vem aí, tem safra de algodão. Setembro vem aí, tem safra de algodão. Oi, setembro vem aí, tem safra de algodão. Setembro vem aí, tem safra de algodão. Ô Naná, olha quem tá aqui. Virgem Maria. Seu Luiz. Eita. Com chão e chinela pisada assim, ó. Pelo São João é tudo a reta da fogueira. Uma morena faceira fala com toda atenção. Ó, oh, seu mané, você vai ser meu compadre. Eu vou ser sua comadre e eu vou a São João. São João dormiu, São João acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Vamos ser compadre que São João mandou. Vamos ser compadre que São João mandou. São João dormiu, São João acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Vamos ser compadre que São João mandou. Vamos ser compadre que São João mandou. Oi, São João. Vitinho tá convidado pra versar aqui. Estevão, todo mundo ligado no Sagui Hostel. Um abraço.

Chego num dia, cidade é careta. Chego num dia, cidade é porreta. Chego num dia, me arranco no outro. Se eu me perder, da não catarineta, eu vou, eu mato, eu morro e volto. Ensopada, eu volto pra curtir. Na sopa ralada, eu volto pra curtir. Eu vou mato, morro e volto pra curtir. Mas eu já morri, volto pra curtir. Eu já morri e volto pra curtir. Eu já morri. Eu atraente, nossa quanta gente, enfim, que movimento interessante. É. Um carro desce, um outro sobe pro bate do Natal, pra 11 esquinas da Coab. Todo mundo à vontade, aí, cuidado, mano que é mano, tá ligado. Chega pro mundo, cheguei, fica como eu fiquei, faz como eu fiz. Eu sou o X, então me diz, Cássia Heller diz pra mim, me sinta qual que é dessas esquinas que existem por aí. São todas diferença, acabar com aquela treta. Eu vou pedir mais uma breja. Eu tô na paz, eu vou colar naquela treta. Chega de morte, de tiro, tô fora dessas pule. Já tô fudido, estado crítico. E aí, Randall?

Ei, chamo o Cacatric, vai lá. Toda quinta-feira das 8 às 9. E também domingo das 11 ao meio-dia, ao vivo aqui na Rádio Campeche. Com o estúdio aberto, quem quiser chegar. É coisa de viado que estão fazendo. Ele não sabe respeitar uma criança. Ele não sabe respeitar uma mulher. Ele não sabe respeitar as diferenças. E tudo tem que ser do jeito que ele quer. Ele não sabe respeitar as diferenças. E tudo tem que ser do jeito que ele quer. Ele não, ele, ele não, nunca. Ele não. Ele não, ele não, ele não. Ele nunca. Ele não, ele não, ele não. Menina, ele não. Já falei que ele não. Ele não, ele não, ele não. Menina, ele não. Já falei que ele não. Muqueca de Siri apresentou neste programa de retorno Dominguinhos, Isabela Ribeiro, Tom Zé, Gilberto Gil, Orquestra Piriorenta, Janaína Pereira, Ney Mato Grosso, Maria Alcina, Chão e Chinelo, Naná Vasconcelos, Carcará com Barbatuques e Corpo do Som, Fino Coletivo, Siba, Jardim Macalé, Thaís Gulim, Cássia Heller, X, Nação Zumbi, Marcelo D2 no Projeto Favela Chique, Marcelinho da Lua, Querido Brother, e Martinalha, um beijo pra vocês. Tereza Cristina, dando um sacode no presidente. Agora OBMJ, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do querido Magu, Sérgio Sopiati. Este foi o Muqueca de Siri de hoje, de retorno. E amanhã já estará disponível pela internet nas plataformas digitais. Tenham todos um excelente final de semana, até domingo. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, luta. Abraços, beijos, carinhos. Carícias, afetos, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Como temos mais um bocadinho de tempo, vamos terminar o programa falando de amor. Primeiro com Márcia Castro, falando de um amor diferente pela bola. E depois Vanderly com Bora Amar. É muito bom estar de volta. Valeu, Sagui. Valeu, Social Hostel. Valeu, Gemuniz. Beijo enorme pra você. Sem você, isso não seria possível. Beijo, Bernardo, em Curitiba, Abdo, Helena, todo mundo lá, Vanessa. Um beijo pro meu pai, Paulo, que faz aniversário hoje. Pra minha mãe, Rosa, e pro meu neto, Benjamin. Futebol é uma caixinha de surpresa, toda verdinha e amarrada. jogadores. E a coitadinha toma chute, cabeça da ponta, pé e canelada. Só não vale por a mão. Com exceção de dois meio desenturmados, ficando um de cada lado, só prestando atenção. Essa nobreza que sinto quando estou junto de ti. Só quero um pouco dessa luz que você tem de sobra, só pra que eu pego daqui, que eu vou varrer o céu que você passará. Vou espalhar seu cheiro ao meu redor. Serei o vento bobo a sussurrar em seu ouvido uma canção que você sabe de cor. E quando eu não correr pela montanha atrás da bola que você jogar, serei o cão que lambe suas pernas quando você chega e deita no sofá. Não vou abrir a porta do seu carro, nem te esperar de pé nesse portão. Meu coração já é sua morada, namorada, e a chave você tem na mão. Que você passará, vou espalhar seu cheiro ao meu redor. Serei o vento bobo a sussurrar em seu ouvido uma canção que você sabe de cor. E quando eu não correr pela montanha atrás da bola que você jogar, serei o cão que lambe suas pernas quando você chega e deita no sofá. Vou abrir a porta do seu carro, nem te esperar de pé nesse portão. Meu coração já é sua morada, namorada, e a chave você tem na mão. Meu coração já é sua morada, namorada, e a chave você tem na mão. É tempo de amar. de direito.